André Cedês, a potência dos paredões. Calma, relaxa, bicho. Você já sabe que eu vou fazer de um jeito que você vai querer outra vez. Vem pro bebê, vem. Vem pro bebê. Você diz que tá doendo, que não tá lubrificada. Já sei o que eu vou fazer pra você ficar molhada. Calma, relaxe. Abre essas belas pernas, aí. Agora fecha os olhos, lava. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento da língua entrando. Bota essa língua pra fora, vai, bota, bota pra fora. Vem, vem, vem. Sentiu, entrou. Senti o movimento da língua. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento. Você diz que tá doendo, que não tá lubrificada. Eu já sei o que vou fazer. Calma, rapaz, relaxa. Vou te ensinar tudinho. Agora fecha os olhos. Sentiu, entrou. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento. Oi, delícia. Senti o movimento. Minha língua tá entrando, né? Vai. Senti o movimento. Cê tá gostando. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento. Baixinho, baixinho, baixinho. Galera da minha fazenda grande do Retiro, Menor de Pau, meu Curuzu, Tancredo Neves, Cajazeiras, meu Nordeste, meu IAPI, minha Liberdade, o meu Garcia, meu Engenho Velho de Brotas. Você diz que tá doendo, que não tá lubrificada. Já sei o que eu vou fazer pra você ficar molhada. Calma, rapaz, abre essas perninhas, abre. Agora fecha os olhinhos. Vem, vem, vem. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento da língua entrando. Senti o movimento da língua entrando. Alô, meu calafante, malocão, tamo junto, hein? Galera do bairro da Paz. Língua entrando. Senti o movimento. Baixinho, baixinho, baixinho. Você diz que tá doendo, que não tá lubrificada. Eu já sei o que vou fazer, rapaz. Pra você ficar molhada. Muita calma nessa hora. Abre as perninhas pro Guilherme, sabe? Agora fecha os olhinhos, fecha. Ei! Senti o movimento. Minha língua tá entrando. Eu vou botar só a linguinha. Só a língua, ali. A língua entrando. Bota a língua pra fora, B. Bota pro bebê. Vá, vá, vá, vá, vá. Ei, ei. Senti o movimento da galera de Petrolina, Juazeiro. Alô, você, Teresina, Aracaju. Alô, minha galera de Timão. Sentiu, rapaz?